forma com que a gente enxerga as coisas muda tudo. Eu estava uma vez pensando, como é que pode? Eu vejo, às vezes, entro num táxi, todo sujo, todo velho, caindo nos pedaços. E, às vezes, entro num táxi, carro limpinho, bonito, o motorista bem arrumado, tudo organizadinho. Assim, que coisa engraçada, como é que pode? Eles trabalham na mesma cidade, com o mesmo negócio, por que que um prospera e o outro não? E aí, naquela época, um dia eu voltei de uma viagem, cheguei pelas 5 da manhã na rodoviária e peguei um táxi na rodoviária. E quando o táxi saiu, ali numa ruazinha, ali perto da rodoviária, eu vi vários táxis parados e os motoristas reunidos jogando truco. Naquela hora, o Espírito de Deus falou comigo: por isso, alguns vão enxergar de uma forma, outros vão enxergar de outra forma. Enquanto ele podia estar trabalhando ou descansando, ele está aqui jogando truco. Por isso, alguns não vão prosperar, outros vão, tendo o mesmo negócio, as mesmas oportunidades. É literalmente o que esse texto nos leva a pensar. O pobre e o opressor. Ou, em outras palavras, que poderíamos também substituir e colocar aqui, o que vence e o que não vence, tem algo em comum. Deus põe luz sobre qualquer um deles. Não é que Deus pôs luz sobre o pobre ficou pobre. Ou Deus pôs luz sobre o opressor e o opressor ficou opressor. Não, é que Deus tem disponibilizado para qualquer um de nós luz para os olhos. Luz para os olhos, iluminar os olhos ou alumiar os olhos significa ter uma visão. Ter uma visão. Eu já contei aqui a historinha que eu ouvi da colonização americana, em que os ingleses tinham que conseguir cavalos para cuidar das fazendinhas que estavam edificando. Só que eram cavalos bravos, lá nas campinas, e não tinha como domá-los. Então, eles descobriram um jeito. Eles conseguiam amarrar, laçava o cavalo bravo e os amarrava a um burro velho que já vivia na fazenda. No dia seguinte, o cavalo bravo estava dentro do curral na fazenda. Como é que pode, gente? A gente tenta puxar os cavalos, ele não vem. Como é que o burro velho traz? E aí ele foi explicando, me explicando por quê. O cavalo atrelado ao burro velho, o burro empaca, o cavalo tenta correr e o burro está atravessando, está impedindo, está travando o caminho. E o cavalo corre para lá e o burro trava, porque o burro sabe aonde que está a casa dele. Ele está perdido no meio da campina. Lá na casa dele tem comidinha, tem tudo tranquilo. Ele quer voltar para casa. Mas se o cavalo bravo está indo para outra direção, ele trava e não vai. O cavalo cansa, para um pouquinho, depois tenta para outro rumo e não dá certo de novo, porque o burro sabe que não é aquele rumo. E ele luta e arrasta, e o burro empacado, e ele cansa, e ele para e cai e deita. Daí a pouco ele levanta de novo e tenta, até o momento em que ele acerta. Não sei te dizer se por inteligência ou se por acaso, mas ele acerta o rumo da fazenda. E o burro que sabe onde é o rumo da fazenda, aí libera a marcha. Mas quando ele chega também na fazenda, não sai mais dali. Então, no dia seguinte, está o cavalo indomável dentro da fazenda. Por que que acontece isso, gente? O cavalo tem força, tem garra, quer se soltar, mas não tem rumo, não tem direção, não tem uma visão. O burro, por mais burro que seja, tem uma visão. Eu vou voltar para a minha fazenda. Quando nós temos uma visão, nós podemos alcançar algo que colocamos no coração. Quando caminhamos nessa vida sem uma visão, sem um propósito específico, sem luz para os nossos olhos, nós somos até mesmo como cavalos indomáveis, cheios de força, vigor e beleza, mas não sabemos para onde ir. Nos cansamos tentando achar aqui, achar ali, achar lá. Quantas pessoas sofrem, penam, passam anos dando voltas sem saber para onde, porque não tem uma visão. E aí tentam, eu já sei, eu vou fazer esse curso. Faz o curso e descobre que continuam sem a satisfação, sem a alegria. Eu já sei, eu vou fazer uma viagem, eu vou ficar 30 dias viajando pelo mundo afora, faz a viagem, quando volta, continua sem rumo. Eu já sei, eu vou arrumar um casamento, casa, descasa e continua sem rumo. Eu preciso é de dinheiro, eu preciso é de lazer, eu preciso... Vamos imaginando o que a gente precisa e depois a gente descobre que, na verdade, não resolveu nada. Porque se nós não tivermos uma visão que, embora seja diferente, nós podemos usar essa palavra, uma meta, um alvo, são coisas muito distintas na análise minuciosa de cada uma delas, mas, na verdade, representam uma só, uma direção. Luz, rumo, caminho certo. Se não tivermos isso, nós vamos rodar nessa vida. Nós vamos tentar um mundo de coisas e não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, o que é a visão? Como ter uma visão? Porque a gente tem ideias. A gente busca, eu estou buscando alguma coisa. Eu até ouvi falar que lá em tal lugar as coisas estão indo assim, as coisas boas. Agora tem essa possibilidade, agora está surgindo isso aqui. E a gente vai tentando, mas é um cavalo indomável, cheio de força, de ideias, porém sem rumo. Deixa eu tentar para lá de cá. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você: conheça a visão de Deus para a sua vida, sua família, seus negócios, sua ação no corpo de Cristo, ou pereça. Eu e você precisamos conhecer, estudar, se aprofundar na visão que Deus tem para nós, na nossa vida, na nossa família, nos negócios, nos estudos e, acima de tudo, na ação no corpo de Cristo. E é um princípio simples, é uma questão muito simples, irmão. Se você sobe no mais alto, sua visão se amplia. Você pode sair ali fora na rua e você vai ter uma visão da rua. Mas você pode ir lá em cima no prédio, no 22º andar, sua visão será muito maior. Você pode estar perdido no centro de uma cidade, mas sobe lá no mais alto e se localiza e tenha a visão ampla da cidade. Você vai ter muito mais facilidade de determinar para onde vai. E ninguém te segura. Não é para o lado de cá. Não, é para o lado de lá. Como é que você sabe? Eu já vi. Gente, mas como é que é? Eu já vi a placa. É para lá que eu vou. E mesmo que você encontre uma rua sem saída, você vai dando a volta, você costura aqui, costura ali, mas você sabe para onde tem que ir. Se aparecer algum empecilho, uma barreira, uma dificuldade, você não esmurece, você não desanima, porque você já sabe para onde tem que ir. Você já tem a visão de onde vai chegar. E essa visão não pode ser as nossas ideias, precisa ser o propósito de Deus. Por isso, conheça a visão de Deus para a sua vida. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Nós estamos estudando uma série de 12 princípios. Já vimos os 4 primeiros princípios que trabalham a dimensão do caráter. Vimos também o primeiro princípio que trabalha a dimensão da vida. O Senhor deseja que nós tenhamos vida e vida em abundância. Estudamos na lição anterior comunhão. Como que sem comunhão não existe o fluir da vida? E segundo princípio que trabalha essa dimensão da vida é a visão. Não é possível nós prosperarmos com vida sem uma visão definida. Isso funciona na nossa dimensão física. Se você vai para um lugar, você tem que ter um mapa, você tem que saber para onde está indo. Se você vai organizar a sua semana, você precisa saber o que você precisa realizar naquela semana. Quais são os seus objetivos? Se você sai para uma viagem de negócio, você tem que ter planejamento. O que é que você vai fazer lá? Isso é visão. Eu tenho uma visão do que eu vou fazer ali. Mas quando se trata da nossa vida, e envolve todas estas questões, não depende da nossa mente. Depende de conhecermos a visão que Deus tem, porque Ele está num alto lugar. Ele é o único que tem uma visão lá do alto e enxerga tudo à nossa volta. Não só na questão do espaço, mas do tempo. Ele é o único que nos enxerga no dia em que nascemos, no dia em que vivemos, quando vamos morrer, o que vamos passar ainda. Ele vê toda a nossa história. Ele é que está lá no alto da torre, enxergando tudo, tendo noção de tudo, sabendo tudo o que está acontecendo. Ele é que tem condições de dizer: a visão que eu tenho para você é essa, caminhe para tal direção. Agora, se não temos uma visão, nós corremos o risco de estarmos com 30, com 35, com 40, com 45, com 50 anos, com 60 anos, sem saber para onde está indo, sem saber o que vai fazer da vida. O pobre, ele também tinha a luz de Deus, mas não conseguiu enxergar, não buscou enxergar a visão de Deus, vai continuar pobre. O opressor também podia ter um outro caminho de vida, mas ele não recebeu, não parou para receber e conhecer a visão que Deus tem para ele. Porque Deus tem, eles têm em comum: o Senhor ilumina os olhos de ambos. O que é que tem acontecido na minha vida, na sua vida? Eu tenho um CD, não sei se tem aí ainda, mas depois você vê, se chama Os Olhos. Uma hora e pouco de ministração, Deus mostrando nos textos bíblicos como Ele prometeu abrir os nossos olhos para que tenhamos uma visão. Lá em Isaías 35, 5, o Senhor diz assim: abrirei os olhos dos cegos. E Deus não está dizendo só de cegueira física, porque são poucas pessoas. Deus está dizendo da visão que eu e você precisamos ter. Eu estava ouvindo uma ministração do Miles Monroe, e ele estava dizendo assim: a vista, muitas vezes, é o único problema para a visão. Ter a visão não depende da vista, mas a vista pode estragar uma visão. Quem olha ao redor, quem fica vendo só as coisas ao redor, acaba não tendo uma visão, embora tenha vista. Agora, quem tem uma visão, nem se importa tanto com o que está vendo ao redor. Ele tem uma visão. E qual é essa visão? Deus quer gerar com precisão um direcionamento para a minha vida, para a sua vida. E quanto mais trilhamos em coerência, em concordância com esse direcionamento de Deus, porque Ele tem a visão correta para nós, mais prosperamos em todas as áreas. O problema é que a maioria de nós não tem uma visão correta, não tem a visão que Deus tem para nós, e nós vamos tentando alguns negócios, nós vamos tentando alguns relacionamentos, nós vamos tentando algumas orações, nós vamos tentando algumas rezas, nós vamos tentando algumas igrejas, a gente vai tentando. E sem visão, o povo perece.